și dar a praia celesti, o feliz lugar onde a portarei, para que do rumo nunca me meta, ao Senhor o leme confiarei, a navegar. Chegar